sacerdotes, escutai. Israel clama, é tempo de voltar. Prostituição, contaminação, mas o Senhor traz correção. Busca a face do Senhor em meio à dor. Ele é amor, corações quebrantados Ele cura. Efraim, vê sua enfermidade. Judá clama por liberdade. Leão forte vem nos salvar. Em ti, Senhor, vamos confiar. Busca a face do Senhor em meio à dor. Ele é amor, corações quebrantados Ele curará, será o nosso lar. Arrependidos de madrugada, nosso clamor estrada, voltar a ti, Senhor, é a verdade. Em teus braços encontramos a paz. Busca a face do e worship a tutti bitapiano. Se bimiti worship bibi.